Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse programa especial do Falando Nisso, com uma pergunta de Messias, André Barbosa. Assisti um vídeo seu de 3 anos atrás falando sobre o discurso de Bolsonaro. Pergunto, você mantém as merdas que falou lá atrás? Messias, noto uma certa identificação entre os Messias aqui, né? De fato, esse vídeo chamado Discurso de Bolsonaro, e eu acho pertinente você colocar essa pergunta num momento de avaliação, né, do percurso e de retorno para aquilo que a gente estava tentando assim, avisar, alertar, inferir a partir do discurso naquele momento, daquele que era o candidato, né, à presidência, Jair Bolsonaro. Se você não viu esse vídeo, chamado Discurso de Bolsonaro, eu recomendo você que vá lá, veja antes de seguir aqui, veja o que foi dito lá, porque nós vamos assim checar, né? Se foi, se não foi, quando foi, por que foi. Então, vamos examinar os pontos que foram levantados ali e ver se sim, se não, se mantenho, se mudo, se volto atrás, como é que ficou, né? 4 anos depois. E é um vídeo que começa salientando como é importante, prevalente no discurso do bolsonarismo, o antipetismo. É, a ideia de que ele é um discurso de crítica, de denúncia, é um discurso de indignação, e desse ponto de vista cativa as pessoas que estão insatisfeitas com o que quer que seja, porque, no fundo, o antipetismo ele não parou ali na campanha. Quando a gente poderia esperar, assim, que eles estão brigando, mas estão brigando para quê? Para ver quem ganha, quem tem mais votos e etc. Nós apontávamos ali que não era bem assim, que é próprio da estrutura desse discurso enfrentar e produzir essa polarização, esse nós contra eles, e mais especificamente, o nós contra eles, que não é bem um Fla-Flu, que não é bem um Palmeiras e Corinthians, mas que é uma inviabilização do outro, que é uma, assim, demissão do outro enquanto um adversário. Ou seja, o campeonato fica mais chato se não tiver Palmeiras ou Corinthians. O campeonato é feito dessa adversidade. Mas aqui a gente encontrou uma outra coisa, que é a substituição do adversário pelo inimigo. E a ideia de que o inimigo, ele não merece a palavra, ele não merece escuta, ele não merece argumento, porque ele vai estar sempre mentindo, porque, no fundo, ele é um corrupto, ele é uma pessoa assim, que tem mau caráter, ele é uma pessoa que resta você enfrentar com violência. Bom, isso permaneceu não só no discurso de campanha, acho, né? Ele está presente aí na reprodução, nas respostas contínuas, nas evasões. Sempre que criticado, ele vai buscar ali, né? Não foi um erro, um problema do nosso governo. Foi assim, os comunistas, né? Foram os comunistas, foram os vermelhos. Foram eles que estão perturbando e não deixando que, então, o próprio governo se efetive nas suas promessas de campanha. É muito curioso como o liberalismo, o neoliberalismo que estava ali anunciado nas propostas bolsonaristas, ele se efetivou de uma maneira muito pálida. As reformas não foram feitas, a reforma administrativa, a reforma tributária, a venda de estatais foi pífia. Isso então mostra uma espécie assim, do fracasso, né, de Bolsonaro em governar. E mostra, por outro lado, como o bolsonarismo ele se alimenta do fato de ser basicamente um discurso, né, um discurso. Como a gente argumentou, né? Na verdade, não argumentou naquele momento, mas foi ficando claro. Quer dizer, e talvez isso foi uma coisa que eu não disse, deveria ter dito com todas as palavras, né? Então, eu refaço aqui primeiro ponto de voltar atrás, né? O discurso bolsonarista, não disse, é um discurso proto-fascista, neofascista, é um discurso que não é conservador. Conservador tem todo o direito, toda a prerrogativa de participar do debate político. Quando é que você se torna mais do que um conservador? Quando você incorre, né, nesse conjunto de práticas que eu fui descrevendo ali, mas que não me pareciam necessariamente evoluir para esse discurso neofascista que a gente viu em curso durante esses 4 anos. Então, uma segunda característica que está lá naquele discurso, naquela análise de discurso, é a produção constante de inimigos. Bom, de fato, quando não é o PT, é o Supremo Tribunal Federal. Quando não é o Supremo Tribunal Federal, é a China, né? Quer dizer, não vou comprar vacinas da China, vou fazer uma piada, as vacinas. E assim os inimigos vão se intercambiando. Por quê? Porque é próprio desse discurso viver de inimigos, viver da criação, né, e reprodução de uma teoria, né, que a gente chama, vamos dizer assim, a teoria do objeto invasivo. Estava tudo bem, estava tudo harmonioso, estava tudo em paz, até que veio a corrupção, até que veio algo de fora que perturbou então aí o sistema. E a solução é justamente o quê? Erradicar o mal, excluir, pôr na cadeia, bom, coisas piores que vão decorrendo dessa verdadeira retórica da crueldade e da maldade. Vamos então confirmar ao longo desses 4 anos o que foi dito nessa direção. Esse vírus trouxe uma certa histeria, né? Não vou sentir nada, isso é uma gripezinha. O vírus está indo embora. Eu não sou coveiro. Eu não sou messias, eu sou messias, mas não faço milagres. Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Eu vou imitar alguém que está assim nos estertores, sem ar, sem fôlego, né, por causa da Covid, né? Quer dizer, são falas que você pode dizer, se você for simpatizante, né, partícipe desse discurso, você vai dizer, não, é um modo de dizer, né, é só uma maneira assim, mais bruta, mais rústica de dizer. Ele não está querendo prejudicar os gays, ele não está querendo prejudicar os negros, que medem arrobas. Isso é só uma forma de dizer. Pra gente na psicanálise, pra quem trabalha com análise de discurso, isso é típico, né, do discurso de assédio. Sabe aquele chefe que brinca assim de pôr a mão na secretária, de fazer uma piada maliciosa, e se ela reage, né, diz, não, é brincadeira, não era sério, né? E uma característica discursiva. E que tem que ver com uma coisa que dizíamos naquele vídeo, que é a ideia de uma comunicação direta, né? Uma comunicação não mediada. De fato, essa foi uma das promessas do Bolsonaro, né? De falar diretamente com a população, de falar diretamente com o Congresso e não fazer assim mediações, principalmente mediações institucionais. Essa comunicação permaneceu assim, e ela se mostrou, então corrigindo um pouco o que eu tinha dito, ela mostrou um outro lado muito curioso, né? Que é assim, de se imunizar contra os fatos. Né? Na medida que a gente está numa comunicação direta, numa bolha de comunicação, não adianta a gente mostrar as estatísticas, não adianta a gente mostrar que isso é fake news, não adianta, por exemplo, como o Bolsonaro recentemente disse, né, diante da crise ecoambiental na Amazônia, né, primeiro ele diz aqui, ó, são recortes de jornal, né, como é que eu vou tomar conta disso tudo? A Amazônia é uma espécie de fogueira de São João, tudo bem, tanto faz, e no último debate. Então, isso não está acontecendo, simplesmente não está acontecendo. Isso é mentira. Isso é mentira de quem é corrupto, isso é mentira de quem está mal intencionado. Não são esses os dados. A fake news vem depois. A fake news, ela aparece, vamos dizer assim, depois que essa comunicação foi dada, o que acontece? A Globo está mentindo. Os organismos internacionais estão mentindo, os observadores internacionais estão mentindo, as universidades estão mentindo, os jornais estão mentindo. Ou seja, se cria justamente essa ideia da comunicação direta. Né? Eu falo diretamente com você. Os outros estão assim com interesses, eles têm outras coisas aí que são complicadas e assim por diante. Essa evitação dos fatos, ela se mostrou ao longo da administração ou da desadministração bolsonarista, uma recusa constante a perguntas, né? Assim, foi preciso uma CPI sobre o que aconteceu durante durante a Covid, para que, assim, uma resposta fosse dada. E a resposta, ela é sempre, assim, meio nebulosa. Você afasta um ministro, você diz que não foi sua culpa. Por exemplo, se os pastores estão negociando favores dentro ali do Ministério da Educação, isso é um problema das laranjas podres. Já foi resolvido, né? Por quê? Porque nós mudamos o ministro. Ou seja, a pergunta, né, que é a pergunta que a gente pode fazer para o PT, a gente pode fazer para as administrações anteriores, para Fernando Henrique Cardoso, para Collor de Mello, para Sarney, quer dizer, a pergunta sobre assim, as razões da corrupção, as razões do descalabro do dinheiro público. Essa pergunta, ela foi curiosamente evitada. Então, o que a gente teve como promessa, né, comunicação direta, e o que aconteceu ao final, né, esse pacto com o Centrão, né, esse orçamento secreto, essa combinação, né, fora, na paralela, né, que a gente chama, né, a gente conhece aí como corrupção. A gente tem aqui noticiado, ela dizendo uma reunião de ministérios, ainda quando estava com o Moro, que eu não vou deixar meus filhos serem investigados, eu vou colocar alguém da minha confiança na Polícia Federal, que mudou, sei lá, 4, 5 vezes. Isso tem que ver o quê? Uma vez que a gente está comunicando diretamente, você está imunizado à contradição. Quando aparece isso, ela é corrigida ou por uma teoria conspiratória ou pela derrogação daquele que está trazendo o contraditório. Então, é um discurso que tem uma estrutura, né, semelhante à do delírio. Né? Não estou dizendo que todos estão delirando, mas ele pega um fragmento de verdade, como todo delírio, ele é uma tentativa de cura, como todo delírio, e ele se desenvolve numa autorreferência, né, num fechar do círculo sobre si mesmo, como todo delírio. Então, a evitação de perguntas, verdadeiras questões, é própria, né, para esse universo. Dissemos lá atrás também que Bolsonaro se comportava como uma espécie assim de pai que oferece segurança, que oferece armas, que oferece meios de proteção para aqueles que ele deixou apavorados, que ele mesmo incitou, né, tornou prevalente o medo, a incerteza, a insegurança. Em seguida, bom, eu venho com as armas e resolvo isso. Esse é um pacto, né, que, no fundo, infantiliza o eleitor e vai construindo, então, líderes que são acima, que se colocam fora da institucionalidade, né, das mediações que qualquer um que vá querer governar deve se contentar em fazer, então, essas alianças, e fazer, então, essas conversas, que são o que a gente chama de política. Né? É política no mau sentido e no bom sentido. É o tratamento do conflito pela palavra, é o encaminhamento do conflito pelo acordo, ou então pela oposição, pela resistência, tanto faz. Mas é o reconhecimento da palavra como instância de colocação do conflito. Não tem conflito interno dentro desse discurso. O conflito é sempre com o quê? Com o que vem de fora. E, de fato, né, o que, que a gente viu nesses 4 anos? A exteriorização dos conflitos. Tem conflito com o Moro? Ah, o Moro saiu, ele não é mais nosso. Tem conflito com o Guedes? Ah, bom, eu neutralizo o Guedes, eu faço de conta que está tudo funcionando quando não está. Tem conflito com antigo apoiador, o Onyx? Bom, eu transformo ele em alguém que é um par e alguém que está fora. Tem conflito com o meu partido, PSL? Não, eu mudo, eu vou para o PL. E daí aquela lá, bom, fica para trás. E essa maneira de governar e de pôr em prática esse discurso, ela ficou aí. Eu acho que comprovada pelos fatos, né? E outro elemento, vamos dizer assim, que confirma o paternalismo e o patriarcalismo desse discurso é, bom, a maneira como foram tratadas as mulheres, como foi tratado, então, a família, né? Como uma espécie, assim, de exclusão de outras formas de família. Tem que ser essa aqui, da qual eu sou o modelo, eu e a relação com os meus filhos, encobrindo, então, uma série de rachadinhas, de corrupções, né? Bom, isso tudo fica acobertado dentro desse discurso. A recusa da complexidade. Né? Então, se a gente viu aí, foi dado ao longo do tempo. Bom, Bolsonaro defende que Joãozinho seja Joãozinho a vida toda. E, mais ultimamente, a infantilização protetiva maior, né? que é uma espécie assim, de subida de 2 tons na conversa, é dizer assim que não é só o comunismo, não é só o PT, não é só o Supremo Tribunal Federal, é também o TSE, quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral está roubando. Está roubando porque as urnas eletrônicas e começa a colocar, então, em dúvida se vai aceitar ou não o resultado das eleições. Se eu perder, então eu não aceito. E com isso, está pondo em risco todos os deputados, todos os governadores, todo o resto da eleição, que vai ser, então, igualmente, então, corrompido. E é uma maneira de produzir, assim, uma espécie de golpe dentro do golpe dentro do golpe, que foi o que a gente foi assistindo durante esses 3, 4 anos, né? E com a piora de todos os índices, né? De inflação, desemprego, crescimento, que você, de novo, pode dizer assim, não, mas isso não contraria esse discurso, isso tem que ver com a Covid, isso tem que ver com o mercado internacional, isso tem que ver com a guerra na Ucrânia. Bom, a ideia de polarização, da divisão entre amigos e inimigos, ela vai se confirmando por tudo isso que estamos aqui levantando. Um outro ponto que estava lá naquele vídeo é diz respeito assim, por que, que esse discurso ele precisa atacar, ofender sexualidades, orientações de gênero que não são aquelas assim que reproduzem a hierarquia, né? Do homem branco, do pai em cima, com os seus filhos embaixo, e a mulher assim, devotada, fazendo o possível para manter todo mundo junto e dedicada então aos cuidados da casa. Isso aparece, então, né, na ideia do Golden Shower, lembra? Né? Quer dizer, a pessoa postando o outro fazendo xixi. Isso aparece no chocolate que eu não vou dividir com o ministro porque isso é coisa de gay. Isso aparece mais recentemente na ideia do imbrochável. Né? Eu sou o imbrochável como uma declaração eleitoreira no dia 7 de setembro. E que é a própria síntese do bolsonarismo enquanto o quê? Defesa de uma masculinidade frágil, que se sente atacada, que acha que está perdendo lugar, que as coisas não estão boas, porque mudou, porque vai mudar, porque, enfim, nossos filhos e nossas mulheres estão ameaçadas. Então, o que, que esse discurso oferece de interessante para essa posição? Ele diz, eu vou te proteger. O que ele não diz é, eu vou te proteger de mim. com o rearmamento, a gente teve aumento de feminicídio, a gente teve aumento de violência doméstica, a gente teve aumento de suicídio, a gente teve aumento de uma série de coisas que a gente tentava alertar lá atrás. Dizer, olha, isso não é só uma intervenção assim, de opinião política, isso tem que ver com o que a gente faz. A gente tenta, dia e noite, diminuir o sofrimento das pessoas. E esse discurso é um discurso que tem uma parasitagem neoliberal, porque ele é um discurso de incremento do sofrimento. Né? Seja para aqueles que estão dentro dele, né? Então cuidado, vou te proteger, você está sofrendo e tal, eu vou administrar esse sofrimento, quanto para aqueles que estão fora, que eu vou, enfim, eliminar, atacar, purificar e assim por diante. Mas uma das coisas a faceta mais tradicional desse discurso, né? De ataque ao prazer, né? De ataque ao prazer, principalmente aquele prazer que a gente não controla. Principalmente aquele prazer que tem que ver com a sexualidade, que você pode brigar, mas ela continua ali demandando, exigindo, fazendo assim os seus proclamas. Bom, é por isso que discursos autoritários desse tipo se importam tanto com a sexualidade alheia. Né? O que, que você está fazendo lá no seu quarto? O que, que você está fazendo ali na Paulista? O que, que você está fazendo com seus pensamentos íntimos? Né? Porque, bom, é a ideia de tentar controlar isso para controlar-se enquanto controla o outro. Ou seja, dominar as suas fantasias através do outro. Né? Fazer com que a sua fantasia, que é contingente, que é própria, que é sua, se estabeleça como lei e como regra para todo mundo. Mas o que é característico desse discurso e que a gente curiosamente não verificou, era uma expectativa, eu acho que é um ponto que tem que rever lá na minha análise anterior, né, do discurso do bolsonarismo, é que esse discurso do vamos deixar o prazer de lado, ele em geral está associado com vamos trabalhar. Trabalha, obedece, quanto ao prazer, quanto ao amor, isso a gente vê depois. Quanto à satisfação, isso aí a gente acerta no final. Né? O discurso é de trabalho repressivo. A novidade do bolsonarismo, né, é de fazer uma outra combinação assim, nova entre isso, entre essas duas coisas. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que foi uma presidência preguiçosa. Né? A gente via o presidente de jet ski, de moto, de lá para cá, na hora que tinha que se pronunciar, não se pronunciava. Um presidente que apareceu mais fazendo coisas assim meio privadas, né, do que propriamente em ação política direta. Né? A ação política direta é a campanha para a próxima eleição. Isso é inédito. Né? Quer dizer, um discurso repressivo da sexualidade, mas que ao mesmo tempo não efetiva o trabalho que promete. Né? Que é pego na folga, né? que inclusive não faz muito questão de esconder esta folga, e isso aparece então em todo esse discurso, né? Hipersexualizado, esse discurso dos prazeres, esse discurso dos prazeres do outro, mas que é também assim, constrangedoramente, revelação dos seus próprios excessos, da sua própria incapacidade de se limitar. Portanto, a gente tem, né, uma entrada, um retorno, né, do discurso do prazer aqui, e, por outro lado, uma inversão que é um apagamento da... E a economia, hein? E o PT? Não, e a economia, hein? Como é que tá a economia? Como é que foi conduzida a economia? E a educação, hein? Como é que foi, então, os investimentos, a educação? Cortes dramáticos. Eu estou na universidade. Eu vi pesquisas de colegas minhas mesmo serem simplesmente cortadas por cortes da ordem de assim, 90%, 70%, indefinições, paralisações, né? Uma espécie de conturbação institucional feita aparentemente para o quê? Para que as pessoas não consigam trabalhar, para que as coisas não fluam, para que as coisas não aconteçam. E daí você o quê? Tem mais bagunça, e daí você pode instituir a demanda de mais ordem. Só pode ser dessa forma que as nossas instituições, e em específico, né, aquelas artísticas, culturais, científicas, educacionais, e também de saúde, isso foi se mostrando, né, na condução errática da Covid, elas foram assim... não é importante. Isso não é tão importante quanto a gente participar dessa espécie de oba-oba, dessa espécie de, vamos dizer assim, redes sociais, né? Esse discurso que foi se impondo, né, como um discurso, no fundo, gozoso. Um discurso que transparece, né, aquela raiva, aquela crueldade, aquele sarro malsão, né, aquela tiração de sarro com a desgraça do outro, com a infelicidade alheia, né? Que tá dizendo o quê? O discurso do bullying, né? Fica comigo, senão você vai apanhar também. Senão também vou te tratar desse jeito. Acho que estamos aí num conjunto, né, que acaba confirmando aquilo que a gente tinha dito no vídeo de 4 anos atrás. Se há coisas que eu corrigiria, elas são nesse sentido que eu tô falando, né? Elas são... imprevidências, né, que talvez não deu para antecipar, não deu para ver, em geral sobre o pior, sobre os descaminhos, né, efetivos e os efeitos efetivos desse discurso nas pessoas, dividindo famílias, dividindo comunidades, desativando movimentos sociais, perturbando o funcionamento institucional em tudo que foi possível, militarizando o país. E, no fundo, é a substituição, né, que a gente vê de forma cada vez mais escancarada da política propriamente dita, pela moral. É a bancada da bala, do boi, da Bíblia, trabalhando junto. Né? São os pastores evangélicos forçando os seus fiéis a tomar posição, a votar num ou no outro, são os agros forçando, né, declaradamente, né, o voto à base do chicote, né, da ameaça, são essas bancadas, né, regionais que estão compradas, né, estão compradas à base dos milhões, tentando, então, aplicar, né, o golpe de forma capilar, né, de forma distribuída aí pelo Brasil afora. E o PT? E o PT? Você não vai falar do PT? Então, gente, acho que essa pergunta ela ficou aí ao longo do tempo. Sim, a esquerda deve fazer uma autocrítica, a esquerda... Eu acho que durante esse tempo ela encontrou assim, uma distribuição mais clara entre diferentes posições, né, dentro da esquerda. Hoje a gente tem o PT, mas tem o PSOL também, muito fortalecido, né? A campanha do Guilherme Boulos em São Paulo foi uma grande novidade que apareceu na esquerda. Você não precisa responder à demanda de culpa, né? Oh, erramos aqui e ali, para se transformar. Basta assim, se aproximar um pouco, né, do campo da esquerda, vocês vão ver como há autocríticas, críticas mais ou menos permanentes, e esperemos que essas reformulações, essas ponderações, elas se tornem possíveis também para a esquerda. Né? Quando você está pressionado, né, não faz autocrítica, você não faz porque... Não vai obedecer o outro. Mas já temos aí as declarações cada vez mais claras, né? A União Soviética, um regime ditatorial, de Estado, Cuba, Nicarágua, todos esses que viraram assim quase que uma pálida degradação discursiva, porque eram chamados para calar a boca dos outros continuamente, estão aí sendo criticados, né, por todo mundo. Porque, aparentemente, nós precisamos superar esse discurso que fez do Brasil se tornar uma piada em termos de política internacional, né? Traindo a sua corrupção, traindo o nosso passado aí de um país que trabalhava ativamente nas mediações, que era respeitado, né, por todo mundo. Hoje... Isso se transformou, né, na essência do bolsonarismo, como eu tentei descrever aqui, né? Ela tem uma estrutura de piada, de mau gosto, mas é de piada. Só vale para sua paróquia, só fala com os seus, degrada os que estão fora, e que ri daquelas que estão sofrendo, daqueles que estão à míngua, e no fundo aquela piada de mau gosto é sempre uma exibição, né, do narcisismo do próprio contador da piada, que diz assim, olha, nós estamos juntos aqui gozando desse jeito, hein? Não vai sair, porque senão eu te pego lá fora. Isso aí, aqui, como é que é o assassino de Foz do Iguaçu, né? Aqui é Bolsonaro. Tá dito. Não estou me referindo aqui às implicações jurídicas, mas às implicações discursivas, né? um discurso que faz alguém matar outra pessoa, dizendo aqui é Bolsonaro, é a exemplificação prática dessa espécie de cinismo, né? Em que eu faço você fazer uma coisa, mas depois que você faz, eu digo, não, mas foi você que fez, não, não fui eu que falei, não fui eu que citei o ódio, não fui eu que falei contra, não fui eu que rebaixei, foi você, você e a sua liberdade, né, de microempreendedor ou de microempreendedor. É isso aí, gente. Discurso Bolsonaro, fase 2. Espero que isso ajude vocês aí a elaborar o voto. Dia 2 de outubro está chegando. Para maiores indicações, ponderações, críticas e leituras, clique aqui no Aquerontamo Vebo. Como é que é? Se não posso mexer nos céus, vou me dirigir ao inferno. É basicamente isso, gente. Vamos pôr a massa, pôr a mão nos infernos, porque é importante para a gente entender também o nosso destino. É isso aí.